Precinho especial que você só encontra aqui. Ideal Tecidos, a loja ideal para toda a sua família. Rua Brasil, centro de Xinguara. Tô lá esperando você. A moda que veste você. Só basta você me ligar. Ney Gás e Água Mineral, o seu depósito com a entrega mais rápida da cidade. Aceitamos cartões e o Pix. Nossas entregas é de domingo a domingo. Segunda, sexta até às 20 horas. Sábados até às 19 horas. Domingos até às 13 horas. Pensou em gás ou água mineral? Ney Gás é a solução. Ligue agora ou mande um zap. 99280-7268 ou 98405-5941. Ney Gás, confiança no que faz. Você precisa abastecer, não é? Então não tenha dúvidas. Onde completar o tanque do seu carro, sua moto ou caminhão? Posto Ipanema. Posto Ipanema. Combustível com qualidade comprovado pelos clientes. Melhores preços e atendimento especial do jeito que você merece. Diesel S10 em comum, gasolina comum e aditivada, álcool, Arla e lubrificantes. Posto tem nome. Posto Ipanema, ao lado do Macri. Brasil! Supermercado Brasil, o lugar de felicidade. Duas Honda e duas Yamaha, você é quem vai ganhar. É você que vai ganhar! Uma moto Honda Bee 125 cilindradas, uma moto Honda CG 160 Start e duas Yamaha Factor 150 cilindradas. Preço baixo, economia pra você e sua família. Compre ainda mais barato nas promoções Quarta Verde, Quinta Econômica e Sábado Feirão. Supermercado Brasil, economia se faz aqui. Correndo, não fique de fora. Troque os pneus velhos pelos novos na D Pneus. Pneu de qualidade para rodar no campo, estrada e na cidade. Só na D Pneus você troca 4 pneus velhos por 4 pneus novos e ganha na hora até R$200 de desconto. Troque os pneus velhos pelos novos na D Pneus. Não é sorteio, é troca com troco na D Pneus. E você ainda ajuda o meio ambiente. A D Pneus tem os menores preços em pneus, peças, óleo, freios, alinhamento e balanceamento. Só na D Pneus você troca 4 pneus velhos por 4 pneus novos e ganha na hora até R$200 de desconto. De Pneus Xinguara. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão é só na De Pneus. De Pneus, Avenida Hermes Dantas, próximo a Lubrificantes Araguaia. De Pneus Xinguara. Amigo pecuarista, venha para a DK Agropecuária e confira nossos preços de vacinas contra aftosa, raiva, brucelose e vacinas 11-mal. Temos uma ampla linha de vermífugos, Ivomec Gold e Virbamac Platinum. Temos herbicidas da UPL, Artes, Browser e Triclon. Temos também inseticidas e sementes para pastagem. DK Agropecuária, Avenida Amazonas, saída para Sapucaia, Xinguara, Pará. DK Agropecuária, a casa do homem do campo. A Drogaria Salles tem o Amargo do Zeca para resolver seus problemas de azia, má digestão e refluxo. Compre já o seu. Quer emagrecer com qualidade? A Drogaria Salles tem o kit da UP Vita para auxiliar no seu procedimento de emagrecimento. Entrega rápida, até de uma cartelinha de AS em qualquer lugar de Xinguara. Duas Drogarias Salles para atender melhor você. Na Avenida Xingu, em frente à Igreja Católica, e na Rua Rio Tapajós, esquina com a Hermes Dantas, Xinguara. Fone 992656373. É dia de comprar, é dia de Gazin, dia de economizar, é dia de Gazin. Milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Smart TV Samsung 43 polegadas, 12 de 179,90. Galaxy A06 128 GB, 12 de 87,90. Lavadora Consul 13 quilos, 12 de 234,90. Corre para o dia de Gazin e aproveite milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Quem quiser levar, vem pro dia de Gazin. O Depósito de Madeira Maciel tem tudo em madeira para sua construção. Caibo, vigotas, ripas, ripão, tábuas, madeira para escoramento e madeiramentos para curral. Entrega rapidinho no pé da sua obra. É só ligar. 94 99184-2255. Avenida Hermes Dantas, Xinguara, Pará. ConstruLéo, materiais para construção. Presente na sua obra do início ao fim. Temos de tudo, dos materiais mais simples aos mais sofisticados. Porcelanatos, pisos polidos e retificados. Luminária em LED, perfis, trilhos com spot, pendentes, lustres, tintas para pinturas em geral. Torneiras inox, toda a linha completa em louças, vasos, cubas, ferramentas em geral. Somos a ConstruLéo e estamos juntos com você na realização dos seus sonhos e projetos. Avenida Amazonas, próximo ao Acre, Xinguara. Telefone 94991335998. Atenção, pecuaristas da região sul do Pará. Quer vender seus bois e vacas gordas para o abate? Vá agora mesmo ao escritório do João Fivela, em Rio Maria, na Avenida 6, 498 Centro. Ou ligue no telefone 991-11-4371. O Grupo SH também encaminha seu gado para o João Fivela, que procura o melhor preço do dia fazendo a intermediação, garantindo negócios com mais lucratividade. João Fivela, credibilidade e agilidade. O consórcio do Sicredi é a alternativa que facilita sua conquista. Oferecemos consórcios de veículos, imóveis, reformas, viagens, serviços e muito mais. Planeje com segurança e de forma cooperada. E aqui, os resultados retornam para a sua região. Procure uma agência Sicredi e faça sua simulação. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Atendimento Xinguara. O mestre Jacó, missionário, médium, espírita, naturalista e terapeuta espiritual, estará atendendo sexta-feira, dia 6 de junho, o dia todo. E também no sábado, dia 7, até o meio-dia, em Xinguara, no Pimentas Hotel. Portanto, ligue e agende agora mesmo sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 619-9681-9535. Venha buscar respostas para as suas dúvidas e cura para as suas aflições. E acredite, sua vida vai mudar para melhor. Aqui no Amigão Embalagens, em Xinguara, é assim. Certeza de bons negócios e bom atendimento. Sempre com tudo o que você precisa. No segmento de embalagens, você vai encontrar doces. Tudo o que você precisa para fazer sua festa é aqui, com o melhor atendimento da cidade. Estamos localizados na rua Rio Tapajós, em frente ao Ipecena, no coração de Xinguara. Além disso, você vai encontrar também uma das entregas mais rápidas da cidade. Se você precisar, é só vir para cá, porque aqui também trabalhamos com tudo o que você precisa na hora daquele delicioso Guaraná da Amazônia. Produtos de alta qualidade por um dos menores preços da cidade. Rádio Xinguara. É muito mais rádio. Indiscutivelmente a melhor. A melhor. É pra sofrer com Natanzinho. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração, você pode até dar bem, mas eu não. Eu faço tudo o que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, hein? Olha que morena, vê como... É o Natan, 9h52, 8 minutos para as 10 da manhã. Quem informa a hora certa é Agropecuária São Sebastião, informando nessa manhã de segunda-feira, começo de semana. Nosso ouvinte mandou mensagem. Quem mandou aqui foi a Fátima Aparecida. Oi, Fátima, bom dia. Olá, Ernesto, bom dia. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda. Ernesto, eu sou a Fátima. Estou aqui passando novamente para pedir uma cadeira de banho. Alguém que uma cadeira de banho. Que esteja encostada, já não usa mais. Uhum. Né? Porque a pessoa já comprou a saúde, né? e não está precisando mais dessa cadeira de banho, que ela esteja em estado bom de uso. Eu estou precisando de uma cadeira dessa para doar para um senhor que está precisando muito, muito, muito mesmo. Viu? Certo. Então tá aí. Quem tiver uma cadeira de banho... Ele está acamado. Ah. Ele é muito pesado. A esposa dele já é de idade. Não dá conta de levar ele para o banheiro. Uhum. Aí tem que ficar esperando a hora que um amigo vem para levar ele para o banheiro, para dar banho. Porque ela não dá conta de pegar ele. Ele não tem filho, viu? Aí, se alguém tiver essa cadeira, que puder doar, a gente vai ficar muito grata, viu? Uhum. De já eu agradeço. Ok, muito bem. Fátima, ela mandou mensagem, conhece esse senhor que está precisando de uma cadeira de banho. Quem tiver, pode ligar para nós aqui na rádio, passar informação, que a gente vai... Está passando seu endereço, seu número também para Fátima, para que ela possa entrar em contato com você e mandar buscar essa cadeira de banho. Tomara que você já esteja bem, não tenha mais necessidade de usar a cadeira de banho que tem na sua casa, então agora você pode estar emprestando para outra pessoa. E depois que essa pessoa melhorar, já passa para outra, vai fazendo a corrente do bem, não é? Então liga para nós aqui ou no telefone da Fátima, 99153-2249. Deixa eu chamar a Dulcineia para falar com a gente. Bom dia, Dulcineia. Bom dia. Ô, Dulcineia, bom dia. Fica com Deus, tudo de bom. Bom começo de semana, tudo de bom. Obrigado. Bom começo de semana também para você. Obrigado por ter participado. Muito bom dia. É, rapaz, agora em Xinguara já são 9 horas e 54 minutinhos. 9h54. A hora certa, Agropecuária São Sebastião, informando para você. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, bebê. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. Eita coisa boa! Isso é lindo, hein? A alegria que me dá. Isso vai ser. Olha, você que está querendo trabalhar, está aí a oportunidade do Café Três Corações. Vaga para você começar a trabalhar. Você vai ter aí plano de saúde compartilhado, plano odontológico, auxílio de combustível, pack mensal de produtos da marca, seguro de vida, desconto em produtos da marca e Gimpass. Ou seja, são vários... benefícios que você vai ter, tá bom? Se você tiver seu carro ou sua moto, enquadra tanto o carro quanto moto. Escolaridade e ensino médio completo. Necessária disponibilidade para desenvolver trabalho externo na região. Paraupebas, Canaã dos Carajás, Tucumã, Xinguara. Você que está disponível, tem habilitação categoria A, possui moto ou possui carro, tá aí a oportunidade para você começar a trabalhar. Pode ligar aqui para nós que a gente vai passar o contato do Airon e que, inclusive, doou para nós aqui uma cesta básica para nós sortear na quinta-feira, dia dos namorados, hein? Tem uma cesta, não é a cesta básica, é uma cesta do dia dos namorados, viu, gente? É uma cesta do Café Santa Clara. Uma cesta com todos os produtos Santa Clara e também... Três Corações. Santa Clara é um produto da marca Três Corações, tá certo? Então, a gente vai sortear essa cesta do Dia dos Namorados. Tem também R$ 200 de vale-compras lá da Estilos Cosméticos, nossa parceira, um brinde da Drogaria Salles e um brinde lá do Macri. São produtos bons e de qualidade que a gente vai sortear para vocês, porque você merece. Seu Oswaldo, bom dia, seu Oswaldo. Bom dia, Ernesto Cavalcante, aqui é o Oswaldo de novo. Gostaria de saber, Ernesto, quando é que vai ter uma entrevista com a doutora Vilma de novo, só para me saber. Você poderia me dizer mais ou menos uma data que vai ter outra entrevista com a doutora Vilma? Obrigado, aqui dele é da Fazenda Nova, em Vila Rica, não, Mato Grosso, Oswaldo Luiz de Souza. Oswaldo, quarta-feira, viu, Oswaldo? Toda quarta, 9h30 da manhã. Sucesso nosso aí! Clima bom, alto astral, energias positivas. Chamada geral no ar. Oferecimento de Gazin Móveis e Eletrodomésticos, Fibra Link, Drogaria Salles, Feirão dos Móveis Magazine, Banco Bampará, Governo do Estado do Pará, Armazém Paraíba, Prefeitura de Xinguara, A Conquista Restaurante. No paredão ela fica descontrolada, no paredão ela vai jogando a raba, chega pertinho dela, vou mandar dar uma... Já já tem a sua participação. Deixa eu ver aqui, a André mandou mensagem, a cadeira de banho para ela buscar lá na Secretaria da Paróquia São José Carpinteiro, na Avenida Xingu. Olha aí, tá vendo, Fátima? Você pediu aí uma cadeira de banho e a Andréia já mandou mensagem para nós disponibilizando essa cadeira de banho para você buscar lá na Paróquia São José Carpinteiro, na Avenida Xingu. Olha que coisa boa, hein? É, gente, deixa eu ouvir aqui a Andréia. Bom dia, Ernesto. Bom dia, a paz de Cristo. Paz. Tô de ouvindo Cristo. Aqui a rádio. Ernesto, pede para essa senhora que está precisando da cadeira de banho para ela ir lá na secretaria da paróquia São José Carpinteiro, que lá tem a cadeira. Eu acabei de ligar lá no, na secretaria e elas me confirmaram que lá tem. Aí, se ela puder ir lá para pegar... Tá bom? Lá na secretaria da paróquia São José Carpinteiro. Ótimo, na cadeira de banho. Maravilha, hein? Tem lá disponível, tá bom? Fica com Deus. Avisa aí pra ela, por favor. Bacana, já tá avisado, viu, minha amiga? Vai pegar a sua cadeira de rodas lá. Ela até mandou mensagem aqui, ó. Ela tá ouvindo a gente. Ô, oh, glória a Deus, mestre. Muito obrigado. Deus abençoe, abençoe você. Abençoa todos aí que se dispõem a ajudar as pessoas necessitadas. Glória a Deus, estou muito feliz, mas muito feliz, feliz é mesmo. É isso aí, busca, minha amiga, lá na paróquia São José Carpinteiro, lá na Avenida Xingu, no centro, tá bom? É, você também pode ligar para a Andréia se precisar, acho que é só você ir lá, não é? Obrigado, Andréia. Deus continue te abençoando. Oswaldo de Souza, fala aí, seu Oswaldo. Ernesto, aqui na Vila Rica. Ah. O pessoal consome muito esse café Três Corações. Eu mesmo comprei na rua agora 5 pacotes. É, isso é bom. O café Três Corações, mas aqui tá caro. Aqui é R$20 o pacote de café de 250 gramas. Café ainda tá caro? Comprei 5 pacotes do café Três Corações, que eu achei muito bom. Ah. Foi R$100 de café. Tá aí. Porque pra cara não tem baratá, só Três Corações, Santa Clara e outros mais. Certo. Inclusive Santa Clara faz parte aí do grupo Três Corações. Muito bem, seu Oswaldo. Obrigado em Vila Rica, no Mato Grosso, acompanhando a gente. Vamos agora trazer no Chamada Geral a Hora do Bezerro. É Hora do Bezerro, Bezerro de Ouro, no Chamada Geral. Aumente o volume, porque está no ar a Hora do Bezerro. É Hora do Bezerro na Rádio Xinguara. No ar, com você, Sebastião Huguenin Leal. Um nome de peso, com mais de 50 anos de experiência na pecuária nacional, trazendo conhecimento direto do campo. Hoje o destaque é o melhoramento genético de gado no sul do Pará, uma região estratégica para o avanço da produção de gado de corte e de leite. Fique ligado para saber mais sobre os cuidados com bezerro, nutrição, cruzamentos, produtividade qualidade e tudo que impacta no lucro do produtor rural é conhecimento da qualidade no pasto e no ar. Aumente o volume, porque está no ar a Hora do Bezerro. A Hora do Bezerro, com a participação de Sebastião Guilherme Leal. Sebastião, seja bem-vindo, muito bom dia, boa segunda. Bom dia, Nelson Cavalcante. Bom dia a todos os pecuaristas da região e toda a população em geral que está nos ouvindo nesse momento. E hoje, Sebastião, segunda-feira, onde o pessoal está, o grupo de compradores estão comprando bezerros, em qual local da região? Nelson, nós realmente encerramos, demos uma paralisada nas nossas compras, nós estamos apenas pesando aqueles que foi contratado, que foi comprado, certo. E nós vamos dar uma paradinha, porque realmente a seca está chegando. Uhum. Quando a seca chega, você sabe, a gente tem que recuar também. Verdade. Vai dar uma paradinha aí, os dias, para ver até o rumo que a gente toma, né? Uhum. Mas logo, logo volta, né, Sebastião? O senhor é o maior comprador de bezerros da região, depende, né? Depende muito de matança de boi. Sim. Depende de passagem. Você sabe que agora nós estamos chegando na época da seca, todo mundo... Está preocupado com essa situação, né? Uhum. E agora, Sebastião, nessa época da seca, quem tem o bezerro, para que o bezerro não venha crescer, talvez não da maneira que espera, ou que não venha emagrecer demais, o que, que deve fazer? É isso, proteinado, né? Proteinado é um importante aliado do produtor de bezerro, de pecuária. Proteinado na seca é um grande, excelente negócio, o cara dar o proteinado. Tem uma despesinha a mais, mas vale a pena. O bezerro vai ganhando peso. Quando não ganha peso, mas mantém o peso. Né? Uhum. Não perde. Certo. Sebastião, e o manejo de pasto, como fazer no verão tão intenso quanto o da nossa região? Olha, a pessoa tem que procurar ter na fazenda sempre... uma reserva, um pouquinho de pasto, um pasto que realmente tem a bucha, que chega, agora ainda não está seco ainda total, está secando. Muitas fazendas ainda tem o capim verde, outros estão começando a secar, ainda está começando, estamos no início, né? Sim. Então o pessoal deve deixar uma reserva de bucha, porque fala, puxa, o capim realmente seco. Porque o capim seco e o proteinado com um pouco de ureia, o gado transforma o capim seco em verde. Então, isso é muito importante para ajudar na condução do rebanho. Uhum. Sebastião, e o acompanhamento diário para, tipo, não deixar faltar água na propriedade? A água representa muito nesse período seco para os animais? Nelson, a água é o principal custo da propriedade. Eu peço a todos que aqueles que realmente criam animais que procuram limpar suas represas. É preferência limpar até na época das águas, para na época da seca ela estar limpinha. Para o gado ter água limpa. A água limpa é muito importante para o gado. Realmente o gado ficar sadio. O gado pode passar um pouco de fome, mas não pode passar sede. Uhum. Verdade. Sebastião, e a qualidade genética dos bezerros faz a diferença na hora de vender? Ah, não tenha dúvida. Você tendo um bezerro de inseminação, um bezerro extra, bezerro de Nelore registrado, com vacas boas, esse bezerro, lógico que ele é... compradores são atentos, tanto eu no mercado como outros compradores querem comprar o melhor possível. Então, o bezerro chega mais rápido, tem um desempenho maior na ganha de carcaça, e depois até na engorda, né? Uhum. A hora do bezerro, bezerro de ouro. O bezerro vale muito dinheiro, né, Sebastião? Quem trabalha com bezerro... Hoje, aquele cidadão que... trata bem do bezerro, que bota um bezerro aí com 250 quilos, 260, 240, olha, ele está vendendo esse bezerro 3 mil e poucos reais hoje na balança. Então, ele não tem comissão a pagar a ninguém, ele não tem frete a pagar. Então, realmente, o produtor que realmente caprichar na sua cria e recria do bezerro, ele terá um bom resultado financeiro. Uhum. O investimento em vaca, Sebastião, de qualidade, matrizes, faz também a diferença, além da inseminação, de um touro de muita qualidade também? Faz. O cara tem que devagar. Se o cara tem um plantel de 200 vacas, eu sempre digo 200, 300, 500, 1.000, 10 mil, não importa a quantidade. O cara tem que ter vacas boas, vaca que pare todo ano, vaca que realmente ela esteja o score bom, que ela tenha assim, uma genética relativa, Não é como todo, ser registrado, aquela coisa. Não, a vaca boa, vaca comprida, a vaca que dá bom leite para o bezerro, observar se está mamando direitinho e se ele realmente está dando leite suficiente para ele. Então aí essa vaca é boa, tem que preservar ela até os 10 anos. 10 anos para frente não tem nenhuma vaca boa. Tem que matar tudo e botar para o frigorífico. Uhum. Como tem que fazer com as vacas que abortaram nesse período? As vacas, por exemplo, que deram um bezerro pequeno, mesmo vaca nova, mas ela dá pouco leite, ela começa a dar um bezerro pequeno, um bezerro aniquilado, então tem que matar, mandar para o frigorífico, comprar uma nova vaca, compra uma vaca do vizinho, com o dinheiro de uma vaca no frigorífico, ele compra uma outra do vizinho boa, que dá leite, que para prosseguir, para ele ter uma cria por mês. Uhum. Pecuarista tem que pensar que uma vaca tem que dar uma cria por ano, por ano. Sim. Ela tem que todo ano dar sua cria para poder ter um bom resultado financeiro no final. Se chegar a abortar, se chegar a não ter um bezerro por ano, tem que abater, né, Sebastião? Não serve. É uma vaca que ela vai te dar prejuízo. Mas tem muito pecuarista, Ernesto. Como eu já tive na minha fazenda, fui o grande criador de vaca aqui na nossa região. Cheguei a ter 10 mil vacas. E realmente teve uma época que eu tive um prejuízo grande. Eu deixei lá o corpo assim meio ligado, ligado, e de repente eu resolvi, falei, vamos tocar essa vacada toda. No final, eu consegui 2 mil vacas vazias, comendo capim há mais de 2 anos na fazenda, que não paria, e estava gorda. Então, tirei todas e mandei para o frigorífico e repus com vacas com novilhas da própria fazenda. Uhum. Né? Então, eu tive um prejuízo grande com isso. Então, alerta todo o pecuarista para fazer o toque das suas vacas, chama o veterinário, ou um prático também, tem pessoas práticas trabalhando que tocam muito bem. Chama o prático, toca as suas vacas, todo ano passa a mão nela, vê se está vazia, manda embora para o frigorífico. Uhum. Esse acompanhamento é importante, né, Sebastião? Porque o senhor já tem experiência que aconteceu com o senhor mesmo, né? Sim, lógico, exatamente. A gente vai vivendo, tem a experiência da gente, pode passar isso para os outros. Uhum. A gente, na pecuária, vive aprendendo. Sim. A gente, cada dia, aprende um pouquinho mais. Né? Sebastião, e o produtor que ele tinha ali, vamos dizer que 50, 70 alqueires de propriedade, ele comprou mais um pouquinho e ele mexia com leite, agora está decidindo se ele vai engordar boi ou se ele vai trabalhar com vaca. Qual compensa mais? Não tem nem como pensar em engordar boi. Para essa quantidade de terra, não tem como. Engordar boi é uma tarefa muito mais complicada. É uma tarefa que leva 3 a 4 anos. Então o cara tem que ter um capital... caixa para poder gastar com esse boi, e nem sempre o resultado é tão bom, que aí o boi na hora de vender não deu preço, vende na baixa. Então hoje o melhor negócio é criar bezerro, criar vaca. Você tem o bezerro e a bezerra, isso é um troço certo. O boi é duvidoso, você pode engordar um boi, pegar ele, em determinado momento ele está lá em cima, de repente cai o preço, você tem que vender barato, porque depois que ele está gordo, você não tem o que fazer, não matar ele. Tem que mandar para o frigorífico. Não vai ficar com ele esperando um ano, 2 meses, 3 meses depois, para poder dar preço, aí ele emagrece. Aí fica aquele boi sanfona que eles falam. É boi que engorda. E emagrece. E depois emagrece e ele perde, está tomando prejuízo para esse boi, eu passo. Verdade. Também tem que ir embora. O boi deu acabamento, deu 18 arroba. 18 arroba é a média nacional do boi. Tem pessoas que botam com 19, botam com 20. Mas assim, eu acho que tudo isso é relativo. O cara tem que medir de acordo com a capacidade dele. Ele passa a época. Então, chegou 18 arrobas, 18,5, tem que mandar embora. O bezerro bom tem preço, né, Sebastião? E o gasto é pouco, não é muito assim, né? É o mesmo gasto. É o mesmo gasto que você vai gastar com o bezerro ruim. Talvez o bezerro ruim você gasta mais. Sim. Né? Cada medicação, uma série de coisas que às vezes tem que fazer extra, né? Para tentar melhorar, né, o bezerro. Já, ou seja, um bezerro bom hoje está acima de 3 mil reais, né, Sebastião? 3 mil e pouco. Depende de 250 quilos, já dá 3 mil e pouco, né? Quer dizer, realmente hoje, agora vai haver, agora é bom deixar bem claro os pecuaristas que nós temos uma oferta grande de bezerro na região e tem uma oferta de grande na região de produtos, que é muito bom, é saudável. E que agora, na seca, aquele cara que não vender, ele vai ter dificuldade para vender o bezerro por causa da falta de pasto. Eu mesmo paro de comprar porque eu não tenho mais pasto para colocar. Eu tenho arrendamentos, mas assim, eu estou procurando até fazendas para arrendar. Se eu tiver, me liga, a gente manda ver tudo direitinho para colocar gado, pasto arrendado. Né? Então, a falta de... A gente para de comprar porque é a falta de capim na região. Sim. Né? É isso aí. Então, Sebastião participando com a gente, falando um pouquinho sobre como você produzir melhores bezerros, como você investir em genética e ter mais lucratividade. A gente viu agora, Sebastião, que teve uma reunião do Haddad com o Alcolumbre e também com o Hugo Mota, e que vai aumentar impostos aí para poder suprir o déficit do governo, que gasta muito, inclusive impactando até o agronegócio. Na realidade, né, se o governo é bom para o povo, entenda que o governo só faz gastar. O governo, deputado, senadores, governo estadual, federal, todo mundo só gasta, ele não produz dinheiro. Uhum. Quem produz dinheiro é o povo que trabalha, produz impostos para poder mandar para ele lá gastar. Quando é bem gasto, ótimo. Quer dizer, se faz os projetos certos, dá certo, tudo bem, mas infelizmente o que a gente não vê no país, infelizmente no momento é isso. Uhum. Agora, vamos aguardar, a gente está aí, a população está sofrida com imposto. É imposto todo dia batendo na porta do cidadão, todo dia, né? Uhum. Então, vamos ver até que ponto vai. É uma reflexão que tem que fazer na próxima, 2026, vem aí, reeleição, eleição novamente, e todo mundo tem que entender que uma eleição é um negócio muito sério. O voto é um processo sério. Você tem que votar com muita consciência, não votar porque o fulano diz, ou ciclano, ele tem que ter consciência e ver o perfil do candidato. Uhum. Porque realmente, senão, ele vai sofrer lá 4 anos, né? 4 anos sofrendo, senador, 8 anos. Então, vamos ver se realmente as pessoas, cada dia, votam mais, cada dia abrem o olho com esses negócios, porque senão, se votar mal, o país vai mal, né? É verdade. Inclusive, quem paga isso tudo é o povo. É. O governo ele não deve nada. Ele entra lá e sai. Ele vai deixando as dívidas para o povo pagar. Então, o povo é que paga tudo, é que trabalha, que produz. Quem produz é quem paga tudo, né? Uhum. Então, o governo só gasta. Eles têm o salário deles, além do salário, eles gastam o que quer. E nessa reunião, Sebastião, a LCA e LCI, que são letra de crédito do agronegócio e letra de crédito imobiliário, passará a ter um imposto aí de 5%. Ou seja, isso até espanta o investidor. O investidor já não vai mexer, não vai querer mais investir. Investidor, o que acontece? Os bancos repassam isso. O que acontece? O investidor investe, mas o cara investe onde está melhor. Se o dinheiro está dando menos rendimento no local, ele vai para outro, ele vai para outro investimento. Ele está sempre coisa. Quem realmente, eu estou falando, quem paga a conta final é o produtor, é a pessoa que trabalha. Uhum. O resto é conversa fiada. Isso é verdade. Isso é verdade. Tudo cai nas costas do contribuinte, com tudo. E a gente espera contenção de gastos. Eu sempre até digo a alguns amigos que nós somos primeiro, somos apenas um locatário. Nós não somos dono de nada. É. Nós somos locatário da nossa casa, do carro, de nossos bens. das nossas fazendas, nós pagamos imposto todo mês para manter aqui, pagamos espécie do aluguel para sobreviver. Um exemplo, né, Sebastião, é a moto e o carro. O cara tem que pagar anualmente um imposto terrível. É no locatário. Você tem um carro, você paga o aluguel dele por mês. É. Você paga isso, paga aquilo, paga o tratamento, paga isso, paga aquilo. Você aluga esse carro, quando ele é seu, depois você vende e passa para outro. Então, tudo nós somos inquilinos do governo. Hoje nós somos inquilinos. É verdade. Todo mundo. Do mais pobre ao mais rico, o médio, não importa. Ninguém escapa hoje do tributo. Verdade. Muito bem, Sebastião. Mais algum detalhe? Encerrando por aqui, deixando aí um bom boa semana para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Que dê força, né, à população para trabalhar, força nas suas dia a dia. Que Deus, acredite em Deus, que Deus realmente ajuda bastante, muito. Não resolve os problemas todos das pessoas. Você tem que entender que Deus ele vem para auxiliar o cidadão. Mas é importante crer em Deus, é importante seguir o seu projeto, sempre acreditando e trabalhando cada dia mais, que é a nossa função. Né? É verdade. Até mais, se Deus quiser. Até mais. Muito obrigado, Sebastião Guinim Leal, participando conosco no programa Chamada Geral, na Hora do Bezerro. Sebastião Guinim Leal, com mais de 50 anos de experiência no ramo. Rapaz, trazendo para nós as dicas, como você investir, como você melhorar a genética do seu rebanho e ter muito mais lucratividade. Vamos com a melhor de três. Na primeira opção tem essa música aqui, ó. Você tava com saudade? Então tá aí, a melhor de três. Na primeira opção tem essa. Zezé e Luciano, você vai ver. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. E na segunda opção tem essa aqui, Vida Vazia, Bruno e Marrone. E na terceira opção tem Minha Estrela Perdida, João Paulo e Daniel. E a vida inteira você me esperou, basta seu sorriso pra me ver feliz. Qual dessas três você pretende pedir pra ouvir? A mais pedida dessas três é a música que a gente vai tocar na nossa batalha musical. Você vai ver, Zezé de Camargo e Luciano, Vida Vazia, Bruno e Marrone. E Minha Estrela Perdida, João Paulo e Daniel. Tá valendo a sua mensagem, manda para nós e diga qual dessas três você quer ouvir. Alô, Rosa da Jussara, muito bom dia, seja bem-vinda. Lembrando que quem participar conosco vai concorrer agora, quinta-feira, dia dos namorados, a uma cesta dos produtos Três Corações. Vai concorrer também a um vale-compras na Estilos Cosméticos no valor de R$200. Vai concorrer também um brinde do Atacadão Macri e também vai concorrer a um brinde especial da Drogaria Salles. Participando, automaticamente você já concorre. Alô, Rosa, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom menino dia, abençoado. Menina. Chegou segunda pra matar a saudade desse menino. Cheiro, menino, tá tudo. Bom dia, menino cheiro James. Pra você também. Bom dia, bom dia, doutor Sebastião. E bom dia a todos os ouvintes. Rosilda e Dona Noemi, cheiro. A três. A três, muito bem. Osvaldo de Souza. Bom dia, Ernesto. Eu aqui de novo, Osvaldo. Ô, seu Osvaldo. Pra mim, pra minha preferência, é a música 3, quando João Paulo e Daniel, eita, Estrela Perdida. Gosto é boa, muito, hein, dela. Maria Edilene, muito bom dia. De novo, vou ficar com a primeira. A primeira. Alô, Maria do Projeto Casulo. Vou escolher a terceira opção, né? Feliz pra todos que gostar da música. Obrigado, Maria Neta. Bom dia, Ernesto. A 3. A 3, tá vendo? O pessoal gosta da Estrela Perdida. Fala, Vilmar, bom dia. Bom dia, Ernesto. Eu vou falar, Vilmar, volta a música número 3 também. A 3. Bom dia, pra todo mundo que escuta. Bom dia. Alô, Madalena na Moaba 1. Bom dia, Madalena. Ernesto, bom dia. A 3 também. A 3, Minha Estrela Perdida. Francinete. Bom dia, Ernesto. Eu quero a terceira. A terceira. Iracema do América 3 também, que é a terceira opção. Obrigado, Iracema. E a gente toca. Quem manda é o ouvinte. João Paulo e Daniel. Minha Estrela Perdida. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu fiz o que acredito no seu coração. Uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais pra deixar você em paz e encontrar. Perdida. uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Estrela Perdida, João Paulo e Daniel. Eita, coisa boa. Ida, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Aí, a Maria da Tupã também queria ouvir essa. Mensagem chegou um pouquinho depois, mas deu certo, né, minha amiga? E a gente vai trazer mais um bloco? Vamos, primeira opção é essa aqui, ó. Eu poderia dar a ela essa carta. Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já sou. A carta. Milionário José Rico na primeira opção. Com ela, a minha na segunda opção tem essa aqui que é boa demais. Me deixou aí no cantinho, vestido de seda, Teodoro Sampaio. Se não tem aquela que tanto te usou, eu também não passo de. Na terceira opção tem Estrelinha de Paulo e Paulino e Marília Mendonça. Aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Qual das três você quer ouvir? São três músicas bonitas. A Carta, Milionário José Rico, Vestido de Seda, Teodoro Sampaio e Estrelinha de Paulo e Paulino e Marília Mendonça. Quem participar conosco já vai automaticamente para o sorteio na quinta-feira dos brindes para o Dia dos Namorados, hein? Eita, maravilha! Aí uma Pereira mandou mensagem, bom dia, meu amigo Maranhão, bom dia Maranhão. Tudo bom, meu parceiro? A primeira, né? Primeira, obrigado Maranhão. Alô, Tereza, muito bom dia. Bom dia, Ernesto. Tereza Barros, fazendo Nossa Senhora Aparecida, primeira. Primeira. Rosilda Borges, que é a terceira opção. A Maria da Tupã também, que é a terceira opção. Minha amiga Madalena. Neto, das três são boas, mas eu quero a segunda. A segunda opção. Também a Maria Dalva mandou mensagem. Bom dia, Ernesto. Maria Dalva da Praça São Jorge, que era a primeira, Ernesto. Primeira opção. E empate aqui, ó, Edileuza, que é a terceira opção. Três pedidos para cada uma. Agora desempatou, olha. A Val, que é a terceira opção. A Rosa também, que é a terceira opção. Deixa eu ver aqui, a Rosa da Jussara, que é a terceira opção. A Iracema do América 3, que é a terceira opção. Maria Edilene. Primeira, Ernesto. Primeira. Noêmia. Oi, Ernesto, bom dia. Bom dia, Noêmia. Noêmia. Eu quero a primeira, oferecer a Rosa da Jussara. Alô, Elise Almeida. Bom dia, Ernesto. Eu quero a Estrelinha. A Estrelinha. Eita, disputa boa, hein? Alô, João Leal, bom dia. Estamos ligadinho. Cara, a primeira opção. Primeira. Ok. Obrigado. Obrigada. A Ilma Pereira, que é a 3. A Bárbara Giordani também, que é a 3. E a mais pedida é ela. Estrelinha de Paulo e Paulino. E Marília Mendonça. Coisa boa. Pegue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Esse rosto e vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Eita coisa boa. Depois que a gente colocou a música no ar, veio mais mensagens para nós, nossos ouvintes participando. Chegou um pouquinho mais tarde, mas chegou a mensagem da Cristiane Pereira. Também escolheu essa aí, a Cristiane. E o seu Oswaldo também mandou mensagem, chegou um pouco atrasado, Oswaldo, porque veio de jumento, veio de jeguinho, né? Daí para cá, de Vila Rica para Xinguara. Demorou um pouquinho chegar, mas chegou, meu irmão. A entrega tá feita. Bom dia! Aí, ó. Ernesto Oswaldo de novo. Ô, seu Oswaldo. Primeira opção. A primeira que perdeu, né? A gente tocou a terceira. Com certeza ele gosta também dessa terceira já. Alô, Maria do Projeto Casulo. Foi a primeira, Ernesto. É, chegou um pouquinho atrasado essas mensagens. Bom dia, Ernesto. Canta parabéns pro meu filho, Carlos Daniel, que completou 11 anos ontem. A Neidiane que mandou aqui. A gente toca os parabéns pro filho dela, o Carlos Daniel. Alô, Carlos Daniel, parabéns pra você, menino. Parabéns pra você. Parabéns pro Carlos Daniel, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos pro Carlos Daniel. Alô, Carlos Daniel. Parabéns pra você, rapaz. 11 anos de vida, hein? Você completou ontem. Que Deus continue te abençoando ricamente. E lembrando, gente, que quem participa conosco já vai concorrer na quinta-feira um brinde especial do Macri, um brinde da Drogaria Salles, um vale-compras de R$200 da Estilos Cosméticos e uma cesta recheada de produtos da Três Corações, viu? O James já trouxe aqui para mim a lista já está aqui, ó. Sorteio do Dia dos Namorados no Chamada Geral. E você participando, mandando sua mensagem, já vai concorrer a esses produtos, hein? São coisas boas que a gente vai sortear para você. Bom, deixa eu ver aqui a mensagem. Aliás, o próximo bloco, vamos lá para mais um bloco musical, é isso? Pronto, primeira opção, a gente tem essa música aqui, ó. Ele tá um sonhador, Leandro e Leonardo. Pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. Primeira opção, um sonhador, Leandro e Leonardo. Na segunda opção tem essa aqui, meu irmão. A impressão irá sentir o meu calor. Liguei pra dizer que te amo, Chico Rei Paraná. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Aú, grande pula. Na segunda-feira, uma música dessa, hein? É muita sofrência. Na terceira opção tem Rick Renner, Nos Bares da Cidade. Garçom, me traga outra garrafa. Vai de cerveja, vou ficar sozinho. Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela. Beber e chorar por ela em plena segunda-feira, hein? Na primeira opção, sonhador, Leandro e Leonardo. Na segunda, liguei pra dizer que te amo, Chico Rei Paraná. Na terceira, nos bares da cidade, o Ricker, o Rick e o Renner. É o Rick e o Renner. Eita, nós. Alô, Rosilda! Posso que as outras vai ganhar, mas é a primeira opção. Primeira, Maria Neta. Bom dia, Ernesto. Vou ficar com a segunda opção. Segunda, Leila da Barão do Rio Branco. Vou ficar com a primeira opção. Primeira, Dils Araújo, que é a segunda opção. Empate aqui, hein? Primeira e segunda. Tem mais uma, Adriana Silva, do Sítio Bom Jesus, que é a segunda. Segunda na frente. Maria Marques. Bom dia, Ernesto. Eu fico com as primeiras opções. Com a primeira, tudo empate aqui, hein? Noêmia do Sítio, boa sorte. Quero a segunda, Ernesto. Segunda, segunda Noêmia, dispara. Noêmia. Maria do Projeto Casulo. Vou ficar com a primeira, Ernesto. Primeira, eita, empate toda hora. A terceira lá para Val. A terceira também para Célia Reis da Estrela d'Alva. A Iracema, que é a primeira opção. A Rosa da Jussara, que é a segunda. Ô, oh, disputa braba, menino. Vamos lá. Alô, Osvaldo. Ernesto Cavalcante, pra mim, simplesmente Rick Renner, a terceira opção. A terceira. Por isso que a gente fala batalha musical, é uma batalha mesmo, hein? A segunda e a primeira tá empatada aqui com muitos votos. Alô, Maria Dalva. Bom dia, Ernesto. Maria Dalva da Praça São Jorge. Fica com a primeira opção, Ernesto. Primeira opção dispara na frente. Agora dois votos na frente. Porque a Bárbara Jordani também quer a primeira opção. Alô, Madalena da Moaba 1. Fica com a primeira opção, Ernesto. Três votos na frente, hein? Janete da Petrônio Portela quer a segunda. Tem aqui a Edileuza querendo a primeira opção. A Cristiana Pereira também querendo a primeira. Maria Edilene Jardim Tropical. A segunda, Ernesto. A batalha musical tá bonita. Alô, minha amiga Creuza Rufino. Bom dia, minha amiga Nessa. Vou ficar com a segunda opção. Eita, briga feia. Alô, meu amigo Maranhão. Desempata esse negócio aí, meu irmão. Ele, a primeira. Primeira. Rosana também, que é a primeira opção. Vitaliano da União Selecta. Bom dia. Vitaliano da União Selecta, rapaz. Vou ficar com a segunda opção, viu? Segunda opção. E a Hilda Costa, que é a primeira opção. E a música mais pedida na nossa batalha musical. E olha que foi uma batalha mesmo. Foi uma briga feia aqui, meu irmão. É a primeira opção. Um sonhador. Saudoso Leandro. E o Leonardo. Para a nossa batalha musical, já tem mais um bloco. Primeira opção, nós temos essa aqui, ó. Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado. De repente, a loira do carro branco, João Paulo e Daniel. A loira tremendo, gemendo e suando frio. Na segunda opção, tem essa música bonita do Zezé de Camargo e Luciano, No Dia em Que Saí de Casa. Na terceira opção tem Alan e Aladim, a música linda, Liguei Pra Dizer Que Te Amo. Ah, agora já que eu vi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. E aí, qual que você quer ouvir, hein? A loira do carro branco, João Paulo e Daniel, No Dia em Que Saí de Casa, Zezé e Luciano, ou Liguei Pra Dizer Que Te Amo? Na voz de Alan e Aladim. Qual das três você prefere pedir para ouvir? Valendo aí, ó, um brinde especial do Macri Supermercado, Atacadão Macri, um brinde da Drogaria Sales, um vale-compras de R$200 da Estilos Cosméticos e uma cesta recheada de produtos da Três Corações. Já pensou você ganhar, hein? É, para você dar de presente aí para a esposa, para o esposo, para a pessoa que você ama, ou presentear você mesmo, não é? A Célia Reis da Estrela Dalva, que é a segunda opção. A Bárbara Jordani também, que é a segunda. Marizete. Bom dia, Ernesto. Quero a segunda opção. Segunda tá bem por aqui. Pra minha mãe Noemi e para todos que estiveram nos ouvindo. Obrigada, Rosilda Borges também. Todas estão lindas, vou ficar com a terceira. Terceira, Iracema do América 3, que é a segunda. A Rosa da Jussara também tá participando, né, Rosa? Ah, nem, Ernesto. Aí ficou pesado, né? Vou escolher a 3. A 3. Maria do Projeto Casulo. Vou escolher a primeira opção, Ernesto. Primeira. A Gilda Silva do Setor Chakras, que é a terceira opção. Edni Batista, que é a segunda. A Luzenite lá de Sapucaí mandou áudio. Bom dia, Ernesto. Bom dia. José de Tamargo e Luciano. Isso, a 2. A mocinha lá do sítio Serra Dourada também mandou mensagem. E Ernesto, eu fico com a segunda opção. Segunda. Para todos que estiver ouvindo. Mocinha do sítio Serra Dourada. Eita, mocinha, quem estava aqui final de semana era o Baianinho, hein? Alô, Maria Dalva. Bom dia, Ernesto. Maria Dalva, quero a segunda opção. A segunda opção também lá para Cristiane Pereira. O João Leal também mandou mensagem. É, segunda opção aí, viu? Segunda. Saudade da mãezinha. Pois é. Obrigado. Valeu, obrigado. Alô, Madalena da Moaba 1. Neto, que era a segunda. Segunda. A Rosana quer a terceira opção. A Marina também mandou mensagem. Primeira. Janete da Petrônio Portela quer a terceira opção. O Oswaldo também mandou mensagem. Neto. A segunda opção. Segunda opção, a Dilza Araújo quer a terceira opção, a Val quer a segunda opção. A Noêmia mandou mensagem, vamos ouvir a Noêmia. Oi, Ernesto, é a Noêmia. Eu quero a segunda, ofereço para minha filha, Marizete. Opa, alô, Marizete, alô, Araújo. Ernesto, bom dia, eu fico com a segunda opção. Segunda opção, a mais pedida desse bloco é essa aqui, ó. No dia em que sai de casa, Zezé de Camargo e Luciano, bom dia! Orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Minha mãe naquele dia me falou: sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Zezé de Camargo e Luciano, no dia que saí de casa. Eita, rapaz. É, quem tem sua mãezinha, valorize, porque é um tesouro na terra. No mais um bloco, mais um técnica. Eita, técnica danada, hein? Vamos trazer mais um bloco musical bem legal. Lembrando que quem participar conosco vai concorrer a brindes no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados é dia 12 de junho. Agora, dia 12, quinta-feira, a gente vai trazer brindes para os namorados, para os casais mais apaixonados da nossa Xinguara, do nosso sul do Pará, querido. Vamos lá? Mais um bloco. Primeira opção tem essa música aqui, ó. É preciso paz pra poder sorrir. Tocando em frente. É preciso a chuva. Daniel. Para florir. Aú, Danielzão. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mais. Na segunda opção, essa é pros goianos. Ei, Goiânia. Uma Goiânia, Leandro e Leonardo. Na terceira opção, diz que uma novinha também faz boa. Ah, panela velha que faz comida boa, mas a novinha também é caprichosa, que só é, né? Panela velha, Sérgio Reis. Menina nova, terceira opção. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela parou, é isso aí. Na primeira opção, tocando em frente, Daniel. Na segunda opção, tem Ruma Goiânia, Leandro e Leonardo. Na terceira, Panela Velha, que faz comida boa, do Sérgio Reis. Mas a novinha também faz a comida boa, meu irmão. É, Panela Nova também faz uma comida que é uma beleza. Vamos então com as mensagens que estão chegando. Quem mandou mensagem foi a Rosilda Borges. Alô, Rosilda. É, Ernesto, eu sou goiano, mas vou ficar com Sérgio Reis, terceira opção. Terceira opção. Maria da Fazenda em Diaporã, que é a segunda. Dulcineia. É o Sérgio Reis. Sérgio Reis. Gosto. Esse pra quem gostar. Sérgio. Alô, Mones. Aí no Distrito São José, seja bem-vinda, Mônica. Bom dia a todos. Bom dia, Mônica. Obrigado, mas ligado no seu programa. Obrigadinha, hein? Obrigado. Alôzão aí, pessoal aqui da Vila São José. Alô, minha gente da São José. Hoje começa, né? O Torpechim. É, tá... Que Deus abençoa a todos. Isso, amém. Tenha um feliz fim de semana, abençoado. Obrigado por você também. Alôzão lá na fazenda em Diaporã, pra minha nora, meu filho Leandro. Alô, Leandro. E pra todos os ouvintes. Eita. Bagunça aí. Bom dia, Ernesto, bom dia. Bom dia. Hoje você botou pra rachar. Não, hoje eu botei foi pra moer. A tampa da panela. Eu quero a terceira, Maria. A terceira. Eita. Alô, alô. Maria do Projeto Casulo. Escolhi a terceira opção, Ernesto. Terceira. Bárbara Jordani também, que é a terceira opção. A terceira opção, vou te contar. O pessoal gosta, hein, do Sergião. Luzenite. Vou ficar com a primeira, Ernesto. Primeira. Alô, Osvaldo. Ernesto Cavalcante, a segunda opção. Segunda. Também quem mandou mensagem aqui foi Iracema do América 3, que é a terceira opção. Madalena da Moaba 1. Terceira opção. Terceira também. Maria Edilene Jardim Tropical. Sérgio Reis. Sérgio Reis, Sérgio Reis, eu vou te contar, não é brincadeira não. Alô, Maria Dalva. Bom dia, Ernesto, que é Maria Dalva da Praça São João. Vai ficar com Sérgio Reis. Sérgio Reis, a Gilda Silva do Setor Chacras também, que é a do Sérgio Reis. A Rosa da Jussara, que é a segunda. A minha amiga Creuza Rufino também mandou mensagem. Cadê? Da Creuza. Ah, tá. Abri agora. Alô, Creuza Rufino. Bom dia, meu amigo Ernesto. Quero ficar com a terceira opção. Terceira. Alô, Rosilda. Ernesto, cadê a dona Regina? Ela ainda não participou, uai. É, ainda não participou hoje, mas ela tá ouvindo. Ela não perde só, não perde nenhum programa. Panela velha que faz comida boa, meu patrão. Mas a novinha faz uma comida boa também. Eita, peraí, namoro com uma moça solteirona. A bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando. Estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa. panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Para um capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. A nossa vida começa aos 40 anos, nascem os planos pro futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. É como diz o meu compadre Moraizinho, é, panela nova também ferve, companheiro. Vou me casar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente desacorçoa. E um gaúcho sem mulher não vale nada, é que nem peixe viver fora da lagoa. Tô resolvido, vou contrariar meus parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa, minha comadre. É, não joga essa panela velha no mato, não. Não joga de jeito nenhum, que a bicha faz uma comida boa, ajeitada, que só ela. Mais um bloco, primeira opção. Tem essa aqui, ó. Saudade, Eduardo Costa. No seu diário arrancada. Primeira opção. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Tá aí, saudade, Eduardão. Na segunda opção tem essa aqui, ó. Mas enverga, mas não quebra, mas chacoalha e não derrama, mas balança, mas não cai, mas é bravo e bom de cama. E bom Gino e Gino, nós enverga, mas nós não quebra. E nós ainda se finge de leitão pra poder mamar deitar, danada, hein? Nós enverga, mas não quebra, Gino e Gino. Na terceira opção tem essa aqui, minha irmã. Fio de cabelo, Chitãozinho e Chororó. Dito entre nós, do amor divino, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Eita saudade, Eduardo Costa. Nós enverga, mas não quebra, do Gino e Gino. Nós se finge leitão pra mamar deitado. E fio de cabelo, Chitãozinho e Chororó, aquele fiozinho de cabelo no nosso suor. Trem danado. Vamos lá. A Maria da Tupã, que é a primeira opção. Obrigado, Maria. A Rosilda Borges também mandou mensagem. Todas são bonitas, Ernesto, mas vou ficar com a terceira. Fiquei em dúvida entre a segunda e a terceira, mas vou para a terceira. Isso. A Bárbara Jordani, que é a segunda opção. Maria do Projeto Casulo. Vou escolher a primeira opção. primeira. Maria da Fazenda Indiaporã quer a terceira opção. A Iracema do América 3 quer a primeira. Eita que esse bloco tá difícil, hein? Esse bloco aqui eu vou te contar. A Val quer a terceira opção. Obrigado, Val, pela participação. Tá bem concorrido aqui, ó. Saudade, Eduardo Costa. Nós enverga, mas não quebra. Ginigeno e fio de cabelo do Chitão e do Chororó. Alô, Madalena! Fala aí, Madalena, que eu te escuto. Escolhi a segunda, Ernesto. Segunda. Moniz, lá na São José do Araguaia. Ernesto. Oi, Moniz. Eu quero a terceira e mando pra Maria, lá da Fazenda de Aporã. Alô, adora. Maria! Acabou de participar. A Maria Dalva também. Maria Dalva, com a primeira opção. Primeira e a terceira tá uma briga feia aqui, menino. Tá parecendo briga de foice. Alô, minha amiga Creuza Rufino. Meu amigo Enésio, vou ficar com a segunda opção, viu? Segunda, Lu, em Goiânia. Bom dia, Enésio. Vou ficar com a primeira opção. Ofereço para todos que estiverem ouvindo, principalmente a minha mãe, a Abadia. Obrigado. Também o Emisley Palmeira, próximo ao pontão. Mandou mensagem. Cadê o Emisley? Tá aqui? É, primeira opção para ele. Noêmia, do sítio. Boa sorte. Também quero a terceira, Ernesto. Terceira. Noêmia. Dulcineia. Fio de cabelo. Fio de cabelo. Todos. Alô, meu amigo João Roxo. Bom dia, Ernesto. Vou ficar com a primeira opção, hein? Primeira opção. Então vamos trazer a mais pedida. Tá até difícil de você saber qual que é, não é? É, eu tenho certeza que você tá em dúvida. Então, a mais pedida desse bloco, e olha que a diferença foi mínima. Essa aqui, ó. Será que é saudade, Eduardo Costa? Ou será que é o fio de cabelo do Chitãozinho Chororó? As duas que foram mais pedidas nessa batalha musical. Uma verdadeira batalha musical. Mas a mais pedida, olha qual que é, ó. Um, dois, três. Eduardo Costa. Saudade. Oh, saudade desgramenta. Você sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade. Quero arrancar essa página da minha vida. Você sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Do seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Da minha vida. Da minha vida. Da minha vida. Tá aí. Saudade. Eduardo Costa. E vamos com o momento gospel. Primeira opção, temos essa aqui, Mariellen, a vitória chegou. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, olha aí. A vitória chegou. A vitória chegou. Sua vida, a história então mudou. Chegou. Segunda opção, tem Padre Zezinho. Oração pela que família. Seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota. Na terceira opção, tem Padre Alessandro Campos. O que que eu sou sem Jesus? Posso ver, eu posso ver. No cheiro da flor, nas coisas do amor. E você, qual quer ouvir? A vitória chegou, Padre Zezinho, oração pela família. O que que eu sou sem Jesus, do Padre Alessandro Campos. Qual dessas três você prefere pedir para ouvir na nossa batalha musical? E agora, na batalha musical do momento gospel, a Lu de Goiânia mandou mensagem. Bom dia, Ernesto, cadê sua maninha Lana no programa do que ela fazia? Tem um cara fazendo no lugar dela. É, realmente, ela saiu, já tem um bom tempo que ela saiu da rádio. Rosilda Borges mandou mensagem. Segunda e terceira tá bom demais, mas eu vou ficar com a segunda. A segunda, Noêmia do Sítio Boa Sorte. Ô, Noêmia. Ei, Ernesto, todas são lindas. Todas. Mas Vou ficar com a primeira opção. Primeira. Alô, Andréia! Bom dia, Ernesto! Bom dia. Escolha a segunda opção, segunda. Oração pela família. Ofereço para todos na escuta, em especial para minha mãe, a dona Rita e o seu nego lá. Alô, na Mumbuca. E para o meu nego. Avô, seu Carlos Viana. Alô, aqui seu na Carlos escuta. Viana. Fica com Deus. Obrigado. Alô, minha amiga Creuza Rufino. Meu amigo Ernesto, vou ficar com a segunda opção, viu? Segunda Ofereci opção. Para todos se ela for escolhida. A Bárbara Jordani também que é a terceira, a Janete da Petrone Portela que é a segunda, Maria do Projeto Casulo. Escolhi a primeira opção, né? Ofereço para toda a minha família. Maria Edilene Jardim Tropical, Xinguara, Pará, Brasil. Era a segunda. Segunda, segunda também para Iracema do América 3. Maria Dalva também mandou mensagem. E Ernesto, Maria Dalva, com a primeira opção. Primeira, Marina Lima. E eu as três, que todas as três é boa. A Marina falou que era as três, que todas as três é boa. A Gilda Silva do Setor Chacras, que é a primeira. Lu, em Goiânia. Ernesto, vou ficar com a primeira opção. Oferecer para minha irmã Maria Neide, que mora em Xinguara, e para todo mundo que estiver ouvindo. Obrigada. A disputa está entre a primeira e a segunda, hein? Edni Batista, que é a segunda opção. A Mones falou que é a segunda, mas todas são boas. Maria da Fazenda Idiaporã, que é a segunda opção. Madalena da Moaba 1. Ernesto, vou ficar com a segunda opção. Segunda opção. A Cristiane Pereira também, que é a segunda opção. E a gente traz no Momento Gospel. Nosso Momento Gospel de hoje. Será quem é, hein? Você ouve agora Momento Gospel. É essa aqui, ó. Padre Zezinho, oração pela família. Que Deus abençoe, que Cristo nos conceda muita paz, alegria, que nossas famílias sejam abençoadas com saúde, com paz. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente.

em Xinguara, na BR-155, saída para Marabá. Ipiranga, completa para mim. Sementes de capim é com a Semeagro, Braquiarão, Decumbens, MG5, Massai, Mombaça, Piatã, Kikuyo, Tubiatã, Pojuca, Andropólogo. Sementes em geral para você reformar a sua pastagem. Melhores preços, prazo e qualidade. Semeagro. Em novo endereço, na Rua IP, ao lado do posto Castanheiras, Xinguara. Fones 991-523161 ou 991-286510. Brasil! Supermercado Brasil, o lugar de felicidade. Duas Honda e duas Yamaha, você é quem vai ganhar. É você que vai ganhar! Uma moto Honda Bi 125 cilindradas, uma moto Honda CG 160 Start e duas Yamaha Factor 150 cilindradas. Preço baixo, economia pra você e sua família. Compre ainda mais barato nas promoções Quarta Verde, Quinta Econômica e Sábado Feirão. Supermercado Brasil, economia se faz aqui. Correndo, não fique de fora. Tem presente que emociona e surpreende. Na Gazin tem todos os que a mamãe ama em 12 vezes sem entrada no canê. Aproveite! Smart TV Samsung 50 polegadas, 12 de R$ 259,90. Galaxy A25 5G 256 GB, 12 de R$ 179,90. E ainda móveis, colchões e estofados em 15 vezes sem entrada no canê. Roupeiro Panam Luiza, 15 de R$ 129,90. Tá imperdível! Gazin, presente no coração da mamãe. Construléu, materiais para construção. Presente na sua obra do início ao fim. Temos de tudo, dos materiais mais simples aos mais sofisticados. Porcelanatos, pisos polidos e retificados. Luminária em LED, perfis, trilhos com spot, pendentes, lustres, tintas para pinturas em geral. Torneiras inox, toda a linha completa em louças, vasos, cubas, ferramentas em geral. Somos a Construléu e estamos juntos com você na realização dos seus sonhos e projetos. Avenida Amazonas, próximo ao Macri, Xinguara. Telefone 94991335998. Atenção, pecuaristas da região sul do Pará. Quer vender seus bois e vacas gordas para o abate? Vá agora mesmo ao escritório do João Fivela, em Rio Maria, na Avenida 6, 498 Centro. Ou ligue no telefone 991-11-4371. O Grupo SH também caminha seu gado para o João Fivela, que procura o melhor preço do dia fazendo a intermediação, garantindo negócios com mais lucratividade. João Fivela, credibilidade e agilidade. Alô, dona de casa, tá precisando de mais praticidade na hora da limpeza? No Hipersena temos a linha completa de produtos Betanin. São paninhos, rodos, esponjas, vassouras, borrifadores e muito mais produtos para sua limpeza ficar completa. Betanin é qualidade e qualidade tem no Hipersena. JR Autopeças e Posto de Molas, Avenida Amazonas, ao lado da Pará Tratores. Serviços de suspensão em geral, freios e solda elétrica em carretas, caminhonetes e caminhões. Com o socorro na estrada. Telefone 949-9152-4538. JR Autopeças e Posto de Molas. Agilidade e honestidade é nosso lema. Alô, alô, Xinguara! O deputado Chamonzinho avisa a população que o Instituto Miguel Chamon irá atender toda a comunidade com consultas de vista e doação de óculos, exames de ultrassom, dentista e clínico geral. Dias 6, 7 e 8 de junho, toda a nossa equipe estarão em Xinguara, estacionamento do Mercado Municipal, ao lado da feira, nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 6 da manhã, ao lado da feira. Instituto Miguel Chamon, levando saúde por todo o Pará. Ligado a esse tão bonito que eu tô vendo, e raça

Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Oi, tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação, e quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Puxa, papai. Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Oi, tu não me merece, chama. Mas o jogo virou, tô revertendo a situação, e quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê e vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Puxa, papai. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. E a hora de trazer informações no Chamada Geral, 11:39, 21 minutos para o meio-dia. Agropecuária São Sebastião é quem informa a hora certa. Alexandre Garcia de Brasília. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia. Eu li a entrevista que Lula concedeu ao Le Monde, ainda no Palácio do Planalto, antes de viajar para a França. E eu confesso que foi uma entrevista muito bem... Ele se desempenhou muito bem nessa entrevista. Mas eu fiz algumas anotações aqui. Né? Ele defende uma governança mundial, ou seja, ele se apresenta como globalista. Né? Foi bem equilibrada, mas ele repetiu: nós temos mais do que nunca necessidade de uma governança mundial. E aí, outra vez, ele disse: no Brasil, vejam só, no Brasil é grave o peso das redes sociais. Está com medo do peso das redes sociais. Que, ao meu ver, não tem nada de social. Acho que ele não sabe o que é social para dizer isso. A rede social tem milhões de brasileiros. Isso é social. Você vive no social. Você convivendo com outro, isso é uma sociedade. Eu não sei se ele confunde social com caridade, alguma coisa assim, benemerência, mas enfim. Aí perguntam se ele vai ser candidato. Ele disse que não... serei candidato se não estiver 100% de saúde. Aí a gente já interpreta, poxa, ele está querendo dizer então que não vai ser candidato. Depois ele faz a seguinte ressalva: a única coisa que posso garantir é que não permitirei o retorno da extrema-direita ao poder. Uma vez alguém disse lá que para tomar o poder faria um diabo. Agora, não permitirei. O que será? Aí eu vejo uma frase dele na entrevista seguinte, já lá na França, que me deixou preocupado. Ele acrescentou que 100%, que é a eleição, com inteligência artificial, será 100% de mentira. Isso me preocupa bastante. Qual é a frase dele? Imaginam que vai ser uma campanha eleitoral com inteligência artificial. Vai ser 100% de mentira. Ele está querendo dizer que é melhor não fazer eleição? Não sei... não entendi. Ou ele está admitindo que se ele fizer campanha vai ser 100% de mentira usando inteligência artificial. Coisas estranhas. A gente... eu não sei o que ele realmente quer dizer com essas coisas. Bom, mas enfim. Mudando um pouquinho de assunto, a Rumble e a Trump Media entraram na justiça, na Flórida, contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo indenização por danos contra elas, por decisões do ministro em relação a pessoas em território americano. Eu acho que vai ser complicado, ainda que condene pagar indenização, é cobrar indenização, porque a indenização tem que ser cobrada aqui no Brasil. E aí tem que haver uma ação de cobrança aqui, tem que ir para o Ministério, Departamento de Justiça de lá, passa pelo Departamento de Estado, vai para o Itamaraty, vai para o Ministério da Justiça, e aqui haverá advogados a defender o ministro Moraes e pode trancar isso tudo. Eu só não entendi bem por que, que a Advocacia Geral da União, já que está sendo processada a pessoa do ministro e não a instituição suprema. Mas, enfim, isso é uma coisa a ser discutida. Por fim, eu que não entendo nada de futebol, só para dividir com vocês, né? Eu não sabia quem era esse tal de Ancelotti. Né? É um italiano, está ganhando dinheirão aqui no Brasil, não sei quanto, mas sei que tem muita mordomia, muita. Né? E teve um jogo da seleção brasileira com o Equador, que terminou em 0-0. Aí eu lembro dos meus amigos americanos que dizem assim, não sei como é que vocês, o esporte principal de vocês é esse esporte dos ingleses. Porque aí eu digo, um americano diria, poxa, ficaram uma hora e meia chutando uma bola e não fizeram nenhum ponto. Que graça tem isso para um americano que gosta do basquete, do vôlei, né? Basquete tem jogos maravilhosos, tem lá um novo as do basquete que os jogos com ele passa de 100 pontos, mas enfim. E aí eu pensei interessante, né, que a palavra gol que a gente usa aqui no Brasil, no futebol, gol significa meta, objetivo, alvo, né? Então, não acerta nenhuma no alvo. Depois de uma hora e meia chutando uma bola, realmente é de a gente pensar e passar um dia, pagar um dinheirão para o técnico, sendo que o técnico não entra em campo, né? Quem entra em campo são os jogadores. Eles é que chutam a bola. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, Alexandre Garcia, direto de Brasília, com seus comentários no Chamada Geral. E chegou a hora de trazer nossa receita, né, Jamie? Exatamente, Ernesto. Olha, hoje preparamos bolo de milho cremoso feito no liquidificador. Opa, bom demais. Oferecimento de La Conquista Restaurante. Melhor arroz com ovo e bife do Pará está aqui. La Conquista Restaurante. La Conquista Restaurante. Localizado no pátio do Alto Posto Conquista. Comida caseira, sabor inigualável e o melhor tempero da região. Aberto 24 horas por dia, perfeito para quem está na estrada. Resolvendo negócios ou só quer uma boa refeição a qualquer hora do dia ou da noite. Passando por aqui, não pense duas vezes. Pare e saboreie a melhor comida caseira do Pará. Com aquele arroz, ovo e bife que só La Conquista sabe fazer. Estamos no Posto Conquista, saída para Sapucaia. Vamos então, Jamie, com os ingredientes. Vamos lá, Ernesto. Olha, atenção, dona de casa, você vai precisar de uma lata de milho, de milho verde, uma lata de leite. Use a lata do milho verde para, ou melhor, use a lata do milho como medida. Uhum. E olha, uma lata de açúcar, uma lata e meia de óleo, uma lata de fubá, três ovos, uma colher de fermento em pó. E já o modo de preparo, Ernesto, no liquidificador, bata o milho, o leite, o açúcar, o óleo e os ovos até ficar bem homogêneo. Acrescente o fubá e bata mais um pouco. Logo em seguida, por último, adicione aí o fermento e misture levemente com uma colher. Despeje a massa em uma forma lubrificada e esfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido cerca de 180 graus Celsius por cerca de 35 a 45 minutos ou até dourar e passar aí no teste do palito. E tá pronto o nosso bolo de milho cremoso feito no liquidificador, Ernesto. Oferecimento La Conquista Restaurante. O melhor arroz com ovo e bife do Pará está aqui. La Conquista Restaurante. La Conquista Restaurante. Localizado no pátio do Alto Posto Conquista. Comida caseira, sabor inigualável e o melhor tempero da região. Aberto 24 horas por dia, perfeito para quem está na estrada. Resolvendo negócios ou só quer uma boa refeição a qualquer hora do dia ou da noite. Passando por aqui, não pense duas vezes. Pare e saboreie a melhor comida caseira do Pará. Com aquele arroz, ovo e bife que só La Conquista sabe fazer. Estamos no Posto Conquista, saída para Sapucaia. E agora é hora das previsões astrológicas, as últimas, Jaime. Que são para o signo de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Horóscopo. Confira o seu signo. Começando com Libra. Chegou o momento de buscar sua felicidade. Não tenha medo de seguir seus desejos, mesmo que outros existem. O amor está em sintonia com você. Escorpião. Limitações que você mesmo impõe estão se desfazendo. Explore novos aprendizados e pessoas interessantes. Aproveite essa fase de descobertas com calma. Sagitário. Hoje é dia de clareza emocional. Reconheça seus sentimentos e deixe que eles guiem suas decisões. Isso trará paz, confiança em suas escolhas. Capricórnio. Sua paciência será essencial para resolver conflitos. Use o bom humor para quebrar barreiras e melhorar a comunicação, tanto no amor quanto no trabalho. Aquário. Deixe a espontaneidade seguir suas emoções profissionais. Novas oportunidades podem surgir se você se permitir sair da rotina. No amor, seja paciente. Peixe. A criatividade está em alta. Aproveite para expressar seus sentimentos e ideias. E isso pode fortalecer laços afetivos e abrir portas no campo profissional. A você do signo de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, bom dia! E é hora do mito ou verdade? Ernesto, tomar sorvete quando está gripado, piora a gripe? Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Vamos descobrir agora. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Mito ou verdade? E aí, Jaime? É mito, Ernesto. Aí, olha, né? O que pode piorar é a sensibilidade da garganta, viu? Mas o sorvete não piora a gripe em si. Então é mito, viu, Ernesto? E o sonho de... É, Ernesto, teve um ouvinte que sonhou com vaca falando, Ernesto. Vaca falando? Vaca falando. Eita. Eu não sei se é um sonho bom ou se é um pesadelo, né? É, eu acho que é um pesadelo. Cara, olhar pra vaca e a vaca... Ei, rapaz, como é que você tá? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? É... E olha, Ernesto, o significado de sonhar com vaca falando é o seguinte. Sonhar com vaca falando representa aí uma mensagem importante do seu inconsciente. Ou seja, a vaca, ela simboliza cuidado, proteção e estabilidade. E quando ela fala no sonho, é como se sua intuição ou emoções estivesse tentando te dizer algo. Pode ser um aviso, um conselho ou um chamado para prestar mais atenção ao que sente. O que a vaca diz no sonho pode indicar o que você precisa ouvir ou tentar resolver aí na sua vida real. Esse é o significado de sonhar com vaca falando. Significado de sonhar com vaca falando, hein, gente? É, não é brincadeira não, pesadelo. Se eu tivesse lá... Deus é mais, hein? É falar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui com essa vaquinha, menino? Ô, Jaime, valeu. Até amanhã. Ótimo início de semana a toda a galera e até amanhã, Ernesto. Gente, obrigado pelo carinho, pela companhia, pela audiência, pela paciência também. Fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Criador nos permitir. Mas não saia daí, que vem aí o Jornal Xinguara. As notícias do Brasil, do mundo e da nossa região. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Dona Maria, que dança essa? Carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa? Que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa? Carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Dona Maria, que dança essa? Que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa? É carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa? Que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa? É carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também. Foque na música com o Premium. Curta um amplo catálogo com milhões de músicas sem anúncios e baixe suas playlists para ouvir em qualquer lugar. Você também pode tocar suas favoritas em qualquer ordem e pular e voltar quantas vezes quiser. Seu som, suas regras. Clique no banner e saiba mais. Apaixonada por você e nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande sim, que é tudo enfim, que existe em mim. Eu estou apaixonada por você. Estou apaixonada por você e não posso mais ficar distante assim. Estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonada. Gina Lobrista. É que eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Apaixonada. Apaixonada. Segurem o chapéu que o show vai começar. A Tracura apresenta Não Tem Palco Pra Gripe. ZYI 552, 660 kHz, Rádio Xinguara AM, mais uma empresa do Grupo SH, Xinguara, para Brasil. Em Xinguara, pontualmente 12 horas. Informando Agropecuária São Sebastião. Está no ar o Jornal Xinguara desta segunda-feira, 9 de junho de 2025. A Rádio Xinguara AM, apresenta Jornal Xinguara, o mais completo informativo da região, levando até você o melhor da informação internacional, nacional e local. Com os fatos que são notícias na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo. Vai para o ar, o grande jornal falado. No ar, Jornal Xinguara. Colômbia, baleados segue em estado crítico e teve pouca resposta a tratamento, diz hospital. O estado de saúde do pré-candidato à presidência da República da Colômbia, Miguel Uribe, baleado na cabeça durante um ato em Bogotá no sábado, dia 7, segue grave, afirmou nesta segunda-feira, dia 9, o hospital onde Uribe está internado. Uribe foi baleado na cabeça e na coxa durante um comício em rua da capital colombiana. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de domingo. No boletim divulgado na manhã de domingo, dia 8, o hospital disse que o estado de saúde do pré-candidato era de máxima gravidade. Também nesta segunda, o governo da Colômbia ofereceu uma recompensa de US$ 729 mil, cerca de R$ 4 milhões, pelos mandantes do atentado contra o senador Miguel Uribe. Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito de ter feito os disparos, mas os investigadores acreditam que algum grupo criminoso ou político pode estar por trás do atentado. No domingo, o ministro da Defesa do país disse que mais de 100 investigadores da polícia fazem pesquisas para tentar esclarecer os motivos do atentado. Miguel Uribe é neto de um ex de um ex-presidente, filho de uma jornalista sequestrada e assassinada pelo cartel de Medellín. Os médicos que o atenderam afirmaram que o pré-candidato foi atingido na cabeça e no joelho e chegou ao hospital em estado crítico e foi operado na cabeça e na coxa esquerda e levado à UTI. Empresários franceses anunciam 100 bilhões de reais em investimentos no Brasil após encontro com Lula em Paris. 15 grandes empresários franceses que têm negócios no Brasil em setores variados se comprometeram a investir nos próximos 5 anos 100 bilhões de reais no Brasil. O compromisso foi firmado em reunião com o presidente Lula em Paris, na França, na sexta-feira passada, dia 6. Em coletiva de imprensa nesta manhã deste sábado, dia 7, o horário de Paris, Lula destacou que as viagens que faz no exterior trazem grandes benefícios para o Brasil. Se a gente somar os investimentos que nós conseguimos na China, se a gente somar os investimentos que nós conseguimos no Japão, nós vamos perceber que só que nós estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer pelo Brasil, afirmou Lula. A França é a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil. São 66 bilhões 340 milhões de dólares em estoque. Segundo o Planalto, a estimativa é de que mais de 1.000 empresas francesas atuem no Brasil, com responsabilidade direta pela geração de 500 mil postos de trabalho. Lula diz que ligará para Donald Trump se presidente americano não confirmar presença na COP30. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou no sábado passado, dia 7, que se Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não confirmar sua presença na COP30, a Conferência do Clima da ONU, em novembro aqui no Brasil, no caso no Pará, ele telefonará pessoalmente para convencê-lo. Vamos fazer uma reunião separada de chefes de Estado 2 dias antes de aprofundar o debate. Se Trump não confirmar que vem, vou ligar pessoalmente e dizer: a COP está aqui no Brasil, vamos discutir esse assunto, afirmou em entrevista coletiva em Paris. Centrão resiste à eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro ao Planalto. O bloco partidário do Centrão resiste ao apoio a uma eventual candidatura presidencial de Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo. Os comandos de partidos como PSD, MDB e União Brasil já sinalizaram ao PL que não cogitam apoiar o congressista licenciado ao Palácio do Planalto em 2026. Por outro lado, sinalizaram simpatia a uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, no entanto, tem sinalizado nos bastidores que hoje seu nome favorito é o do filho para a sucessão presidencial no ano que vem. O PL planeja encomendar uma pesquisa para testar o potencial eleitoral de Eduardo Bolsonaro e também a capacidade de transferência de votos de Bolsonaro para Eduardo. Bolsonaro, que está inelegível, só deve tomar uma decisão sobre o assunto em 2026. A demora em sua decisão pode inviabilizar uma eventual candidatura de Tarcísio. Defesa diz que Bolsonaro não ficará em silêncio durante depoimento ao STF. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL disse à CNN que o ex-presidente não se manterá em silêncio durante interrogatório sobre o inquérito do plano golpista. Segundo o advogado Celso Vilardi, Bolsonaro está disposto a se manifestar durante a sessão no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, a partir das 14 horas. No final de semana, o ex-presidente se reuniu com advogados e aliados em São Paulo para afinar os detalhes de sua participação na oitiva. Bolsonaro já disse publicamente que não pretende lacrar durante o interrogatório, mas que se defenderá da tese que teria engendrado um plano golpista em 2022. Os réus têm o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório. Eles serão questionados pelo relator, o ministro, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também pelos advogados de defesa dos próprios réus. Os depoimentos serão prestados presencialmente pelos réus, com exceção de Braga Neto, que vai depor por videoconferência por estar preso. Mensalão. 20 anos depois, todos os condenados estão soltos. O julgamento do Mensalão foi um dos mais longos da história do Supremo Tribunal Federal, STF. No dia 13 de março de 2014, foi concluído, sem possibilidade de recurso, após mais de 8 anos tramitando na corte. Na época, 24 dos 38 réus foram condenados. Nenhum deles permanece preso. Em 2021, todos já haviam saído do regime fechado. Poucos ainda cumpriam prisão domiciliar e 17 estavam com penas extintas em razão de indultos concedidos pelo ex-presidente o Michel Temer do MDB e também a ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Na lista dos anistiados que tiveram suas penas revogadas por decisão do próprio STF, estão nomes como o do ex-ministro José Dirceu, do ex-deputado Roberto Jefferson e do ex-tesoureiro do PT, Delube Soares. Também tem João Paulo Cunha, José Genuíno e Valdemar da Costa Neto. Um dos principais líderes do esquema de corrupção, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pretende se candidatar em 2026. Ele chegou a ser expulso do partido, mas voltou em 2015. Hoje é assessor da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Com vacinação em 35%, o Brasil vive surto de influenza. Com a cobertura vacinal da gripe um pouco mais de 35% no Brasil, o Brasil vive um surto de influenza, segundo os infectologistas. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira 5, 15 estados e o Distrito Federal estão em situação de alerta, risco ou alto risco, para casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo o documento, os altos níveis registrados estão relacionados ao crescimento de hospitalizações por influenza A. Os especialistas destacam que os baixos índices de vacinação contribuem para a alta nos casos de internações registrados. Dados do painel do Ministério da Saúde apontam que apenas 35,96% do público-alvo a ser vacinado contra a influenza já se imunizou. A porcentagem fica muito abaixo da meta do governo de atingir 90% do público prioritário. O custo da cesta básica cai em 15 dos 17 capitais em maio, mostra DIEESE. O valor do conjunto dos alimentos básicos caiu em 15 das 17 capitais brasileiras pesquisadas em maio de 2025, segundo dados divulgados na sexta-feira passada, dia 6, pelo DIEESE. As maiores reduções foram registradas em Recife, menos 2,56%. Belo Horizonte, menos 2,50%. E Fortaleza, menos 2,42%. Apenas Florianópolis, 0,09%. E Belém, 0,02%. Representaram um aumento no custo da cesta. De acordo com o DIEESE, São Paulo segue como a capital com a cesta mais cara, custando R$ 896,15, seguido por Florianópolis, Santa Catarina, que custa R$ 858,93, e Rio de Janeiro, um pouco mais de R$ 847. Já os menores valores foram encontrados nas capitais do Norte e Nordeste, como Aracaju, R$ 579,54, e Salvador, R$ 628,97. IBGE aguarda R$ 700 milhões para iniciar censo agropecuário. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ainda não recebeu a confirmação do orçamento necessário para iniciar os testes do censo agropecuário. Segundo o diretor de pesquisas do Instituto, Gustavo Junger, a instituição solicitou R$ 700 milhões ao governo federal para começar os trabalhos. O IBGE planeja realizar a coleta definitiva de dados em 2026, mas o cronograma depende da liberação de recursos. O governo federal ainda não confirmou quanto será disponibilizado para o projeto do orçamento de 2025. O último censo agropecuário realizado pelo IBGE ocorreu em 2017. Na época, o Instituto contabilizou 5 milhões e 100 mil de estabelecimentos agropecuários pelo Brasil. Exportações podem ser afetadas com certificado livre de febre aftosa. Na visita oficial à França, o presidente Lula, do PT, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, receberam o certificado que reconhece o Brasil como um dos países livres da febre aftosa sem vacinação. O status internacional foi concedido pela Organização Mundial da Saúde Animal no final do mês passado. Em entrevista à CNN, Carlos Fávaro disse que o certificado abre caminho para que o Brasil possa exportar carne bovina para países como Japão e Coreia do Sul, por exemplo, que só importam o produto de mercados livres da doença sem vacinação. Na avaliação do pesquisador da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Agro, Felipe Serigatti, o status internacional concedido pela Organização Mundial da Saúde Animal não deve aumentar as exportações de carne bovina brasileira. É uma boa notícia, mas não vejo, pelo menos no curto e médio prazo, que isso vai aumentar substancialmente as nossas exportações. Pode até aumentar, mas pelo volume que a gente já exporta, não vai ser um diferencial no final do ano na nossa exportação, afirmou. Segundo Serigatti, há outras exigências adotadas pelo Japão e pela Coreia do Sul para importação de carne bovina. A raça e o tipo de corte, por exemplo, são considerados por esses dois mercados. Até 2024, somente Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso tinham reconhecimento da Organização Mundial da Saúde Animal. 12 horas 14 minutos. Informando Agropecuária São Sebastião. A seguir você confere no Jornal Xinguara. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em Xinguara. Suspeito de matar PM durante assalto à farmácia é preso no sudeste do Pará. Chegou o momento mais esperado do ano. Ihu! São João no Paraíba é com forrozão de preço baixo. Smart TV 50 polegadas, R$ 239,90 mensais. Lavadora 10 quilos, R$ 53,90 mensais. Refrigerador 260 litros, R$ 299,90 mensais. Ofertas pra arrochar em até 10 sem juros nos cartões de crédito, mas entrega grátis. Simbora, menino! Vem pro forrozão de preço baixo Paraíba! Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Não compre antes de conferir os melhores preços e prazos que a Agropecuária São Sebastião oferece para você, cliente amigo. Temos vacinas, vermífugos, antibióticos, rações, sal comum e mineral, adubos e ureias, herbicidas, arreios, telas, ferragens e ferramentas em geral. Temos muito mais em promoção na Agropecuária São Sebastião. Bombas de pulverização, pneus para carroças, arames belgo mineiro, sementes hortaliça, latões para leite, calças, camisas, botas, cintos e chapéus. Rádio Motobras parcelado em até 10 vezes no cartão. Vai receber seu Pronaf ou outro benefício de custeio de qualquer banco? Fale primeiro com o Reginaldo na Agropecuária São Sebastião, Avenida Xingu, 450 Centro, Xinguara. Fone 3426-2424. Competência e dedicação, São Sebastião. A Rádio Xinguara AM está apresentando Jornal Xinguara, o Brasil e o mundo em sua casa. Em Xinguara, 12 horas 16 minutos. Informando Agropecuária São Sebastião. Suspeito de matar PM durante assalto à farmácia é preso no sudeste paraense. A Polícia Civil prendeu na sexta-feira passada, dia 6, Jorge Felipe Costa Pena, suspeito de envolvimento na morte de um policial militar durante um assalto a uma farmácia em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Segundo as investigações, Jorge Felipe é apontado como um dos autores do crime ocorrido em 1º de maio de 2025. Dois dias depois do assassinato, um outro suspeito de envolvimento foi morto pela PM no distrito de Mosqueiro. Jorge Felipe Costa Pena foi localizado em Breu Branco, aqui no sudeste do Pará, após trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua. O suspeito está à disposição da Justiça. Caminhonete capota após motorista desviar de vaca na BR-230 em Marabá. Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada de domingo, dia 8, ontem, na rodovia BR-230 Transamazônica em Marabá, no sudeste paraense. Uma caminhonete capotou 3 vezes após sair da pista. De acordo com o relato do condutor, ele tentou desviar de uma vaca que estaria no meio da rodovia, o que teria provocado a perda de controle do veículo. Populares que transitavam pelo local prestaram socorro ao casal que ocupava o automóvel, retirando-os do interior do carro antes da chegada das autoridades. Ambas as vítimas sofreram escoriações leves e foram encaminhadas para um hospital de Marabá. Na noite de sábado 7, um segundo acidente foi registrado nas proximidades da Vila Ponta de Pedras, em São João do Araguaia, também às margens da mesma rodovia. Duas pessoas morreram no local. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas. Uma das vítimas foi identificada como sendo um rapaz chamado Roniel. A Vila Ponta de Pedras havia sediado uma cavalgada ruralista durante o dia, atraindo um grande número de visitantes. Mãe tenta intervir em briga de filho com companheira e é morta por ele com um golpe de foice no Pará. Em novo repartimento do sudeste do Pará, o homem identificado como Antônio Santos da Paz foi preso em flagrante, apontado pela polícia como suspeito de assassinar a própria mãe, Lourença da Conceição. O caso aconteceu na quinta-feira passada, dia 5. A vítima foi atacada com golpes de foice dentro da casa da família, localizada na Vicinal 2. Segundo a PM, o crime ocorreu após discussão entre o homem e a companheira dele. A mãe, Lourença, tentou intervir na briga e chegou a atingir o filho com um cabo de vassoura. Ele saiu da residência, pegou uma foice e, ao perceber que a mãe havia trancado a porta para se proteger, arrombou o imóvel e atacou violentamente, ainda segundo a polícia. A vítima foi atingida na coxa, o que provocou o rompimento de uma artéria e causou uma hemorragia grave. Lourença ainda foi socorrida por familiares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital. Após o crime, o agressor fugiu, mas foi alcançado e imobilizado por moradores da comunidade até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda deve ouvir testemunhas e apurar o histórico de violência familiar. Antônio Santos da Paz permanece à disposição do Poder Judiciário em novo repartimento. Casal morre em acidente na rodovia BR-155. Um casal perdeu a vida em um acidente de trânsito ocorrido na BR-155 no sul do Pará. As vítimas foram identificadas como Jéssica Oliveira da Silva e o Emerson Oliveira. Ambos faleceram no local do acidente. De acordo com informações da PM, o acidente aconteceu na tarde de sábado 7, nas proximidades de um balneário localizado em Pau d'Arco. Segundo relatos de moradores, a motocicleta conduzida por Emerson Oliveira colidiu frontalmente com uma van que trafegava no sentido contrário da rodovia. Com a força da batida, os dois ocupantes da moto foram arremessados ao chão, caindo sobre o asfalto. O Emerson sofreu ferimentos gravíssimos, com afundamento de crânio e exposição de massa cefálica. Uma ambulância do SAMU foi acionada por testemunhas, mas ao chegar no local, os socorristas constataram que as vítimas já estavam sem vida. Testemunhas informaram ainda que o motorista da van fugiu do local sem prestar socorro. Uma equipe da Polícia Civil esteve na cena do acidente, colhendo informações que possam ajudar na identificação do veículo e do condutor envolvido. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a dinâmica do acidente e responsabilizar o motorista que se evadiu-se do local. Família procura por moto furtada em Água Azul do Norte. A Polícia Civil está investigando o paradeiro de uma moto que foi furtada na noite de quarta-feira, passada no município de Água Azul do Norte, no sul do Pará. A moto era de uma família que utiliza o veículo para fazer praticamente todos os afazeres do dia a dia, assim como veículo de mobilidade para se deslocar até o trabalho. De acordo com informações do proprietário da moto, uma Pop 100 cor preta, sem placa, um amigo da família pediu a moto emprestada para poder sair para o trabalho em um frigorífico, pois naquele horário não havia mais condução de ônibus no local. Como o proprietário só iria sair mais tarde com a mesma, emprestou a moto para o amigo. O rapaz conta que saiu do trabalho, parou em uma lanchonete para comer e que, por volta das 23h30 daquele dia, chegou em casa e guardou a moto em sua garagem, na área da própria casa. O portão ficou encostado. Segundo informações, dois suspeitos viram a moto na garagem, perceberam o portão encostado e entraram, pegaram a moto e saíram do local empurrando. Os proprietários estão divulgando a situação e oferecem o valor de R$ 1.500 para quem localizar ou der informações do paradeiro do veículo. Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em Xinguara. Durante buscas em um veículo policial, militares do 17º Batalhão Carajás localizaram uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 38, além de outros objetos. O responsável foi apresentado na delegacia de Xinguara na quarta-feira 4 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Segundo a PM, uma guarnição fazia rondas na Avenida Xingu, esquina com a Rua Goiás, onde avistou um veículo cor branca em via pública, seguindo em direção à saída de Xinguara, sentido Água Azul do Norte. Os policiais observaram também que o veículo estava muito sujo e pesado devido à moto lenta como se deslocava. A PM emitiu sinal sonoro para que o condutor parasse o veículo. Em seguida, fez busca pessoal no condutor e perguntou o que ele levava no veículo. O condutor disse que seria ferramentas de trabalho. No entanto, ao fazer a busca no veículo, a PM localizou uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 38, além de uma munição intacta do mesmo calibre, uma luneta, um laser e uma visão noturna. O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara junto com os objetos para as medidas que o caso requer. 12 horas 25 minutos. Informando Agropecuária São Sebastião. Termina aqui mais uma edição do Jornal Xinguara, o Brasil e o Mundo em sua casa. Redação e edição Luiz Pereira. Na administração Fabiane Costa. Direção geral Sebastião Ugni Leão. Na assessoria jurídica doutor Joel Lobato. Apresentação de Ernesto Cavalcante e Luiz Pereira. O Jornal Xinguara voltará amanhã ao meio-dia. Boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde, até lá. Eu já pousei da cachoeira, meu patrão. O gato dos paritão. A mão no bico, daquele jeito. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver. Ainda lembro daqueles momentos. Até hoje está no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance. Você melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim. Ainda sinto você aqui dentro de mim. A nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante para ter você comigo. Tendo você estou no paraíso. Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando. As estrelas me dizem que estou te amando. Eu acho que sou muito novo pra amar, mas a idade não importa quando você gostar de alguém. E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto. Ela não me quer e não me gosta mais. E o que é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor. E goste de mim do jeitinho que eu sou. Eu passo por ela e não dá pra aguentar. O coração bate forte e eu começo a chorar, amor. Estou arrasado, sou japãozinho, estou apaixonado, amor. Estou arrasado. apaixonado, sou aposinho, estou apaixonado, amor. Estou arrasado, sou aposinho, estou apaixonado. Você gostar de mim, não quer ficar dizendo, fica guardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap, é do solitário, mas no pensamento eu guardo seu retrato. Quando vou dormir, eu só vejo você. Já pensei até mesmo em morrer. Morena linda, toda deslumbrante, você vale mais que um diamante. Não sei se eu vou aguentar, não dá pra botar o trem em seu lugar. Não faça isso com meu coração, ele está sofrendo de paixão. E na porta bateram, eu entrei em um desespero. Abri a porta e não deu pra aguentar. Era quem? Era ela pedindo pra voltar. Pedindo pra voltar. Eu já falei da cachoeira, meu patrão. É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão. É o Japãozinho, o brabo dos paredões. Tchê! Essa vai pra toda a vaqueirama do Brasil, meu irmão. Chama na moda, papai. Tchê! Oh. Eu peguei minha maroca e gatei o meu reboque. Li o melhor cavalo que o Rio vai dar foto.